Circula o ar de solo, prepare o som. Barulhos 380, obrigado, que eu sou o Rodão 7, primeira cor direita, perfil da Tango 1, transição máxima. 5571 no transponder, controle 120, decimal 8. Sete, 571.